ZYH 708, Rádio Capital AM 1080 kHz, Brasília, Distrito Federal. Emissoras afiliadas à Rede Aleluia. Família, força e fé. E a tarde musical fica por aqui hoje. Não fiquem tristes, não chorem, não reclamem, porque na segunda-feira vamos estar de volta com mais seleções musical para todos vocês. Um grande abraço, um bom fim de semana para todos. Fiquem com Deus. Rede Aleluia. Família, força e fé.